Jardim, um coreto, a música e a saudade e pedida radiofônica levada ao ar todos os domingos pela Rádio USP da cidade de São Carlos, Rádio USP da nossa Pauliceia desvairada e agora também nossa rede, a Rádio USP de Ribeirão Preto em 107,9. Não poderíamos deixar de agradecer também ao bom amigo de Brotas, alô, alô, senhor Rudinei Bertocco, que foi o responsável para que conhecêssemos o senhor doutor José Frederico Cocuruli, um dos maiores colecionadores de músicas do passado. Obrigado, amigo, senhor Rudinei Bertocco, futuro prefeito de Brotas. E que o senhor tenha, juntamente com seus familiares, um ano santo e muito próspero. Mas, vamos nós com música. Vamos atender agora o senhor Alcides Monteiro. Ele reside em Brotas, reside na terra do senhor Rudinei Bertocco. Ele gostaria de ouvir Contra o Nagô, do Osmar Navarro, que também foi cantor, a composição Quem É? Jamelão, o indiscutível, o eterno Jamelão, desta feita em arranjo do Radamés, do Luiz Bandeira, Torei o Pau, para os nossos ouvintes e também para ele, senhor Alcides Monteiro da cidade de Brotas, pela vez primeira conosco, Nelson Gonçalves, o eterno Nelson Gonçalves, do Erivelto Martins, a composição que realmente percorreu o mundo pela sua belezura e que é gravada constantemente por intérpretes nacionais e internacionais. Ave Maria no Morro. Satisfaz seus desejos e que muito lhe quer. Eu mesmo roubei a moça, eu mesmo casei com ela. Torei o pau, torei o pau. Eu mesmo fiz a janela, eu mesmo roubei a moça, eu mesmo casei com ela. Pra toda parte aonde eu vou, Maria vai. Ela sem eu, ela se veste, mas não sai. Já faz 10 anos que nós temos esse xodó. Só podemos viver junto, que nem dois num corpo só. Torei o pau, torei o pau. Eu mesmo fiz a janela, eu mesmo corri a moça, eu mesmo casei com ela. Torei o pau, torei o pau. Eu mesmo fiz a janela, eu mesmo corri a moça, eu mesmo casei com ela. Pra toda parte aonde eu vou, Maria vai. Ela sem eu, ela se veste, mas não sai. Já faz 10 anos que nós temos esse xodó. Só podemos viver junto, e nem dois num corpo só. Toda parte aonde eu vou, Maria vai. Ela sem eu, ela se veste, mas não sai. Já faz 10 anos que nós temos esse xodó. Só podemos viver juntos, que nem dois num corpo só. Torei o pau, torei o pau. Eu mesmo fiz a janela, eu mesmo corri a moça, eu mesmo casei com ela. Torei o pau, torei o pau. Barracão de zimbo sem telhado, sem pintura lá no morro. Barracão é bangalô. Lá não existe felicidade e arranha-céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu. Tem alvorada, tem passarada, alvorecer, sinfonia de pardais, anunciando anoitecer. E o morro inteiro, no fim do dia, reza uma prece, Ave Maria. E o morro inteiro, no fim do dia, reza uma prece, Ave Maria. Ave Maria, Ave Maria. E quando o morro escurece, eleva a Deus uma prece, Ave Maria. Thank you. tem passarada alvorecer, sinfonia de pardais anunciando anoitecer, e o morro inteiro no fim do dia reza uma prece Ave Maria. E o morro inteiro no fim do dia reza uma prece Ave Maria. É, você está conosco ouvindo e participando de um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade, pela Rádio USP, da cidade de São Carlos, Rádio USP, da nossa Supercap, e agora também, em nossa cadeia, a Rádio USP de Ribeirão Preto, em 107,9. Com gravações do acervo de um dos maiores colecionadores e estudiosos da verdadeira música do passado e da era de ouro do rádio, o senhor Dr. José Frederico Cocoruri, que mora em Campinas e que tem em seu apartamento mais de 100 mil músicas. Nós estamos rodando para os nossos ouvintes estas músicas maravilhosas nesta manhã de domingo pela Rede USP de Rádio. E queremos agradecer mais uma vez ao senhor Dr. José Frederico Cocoruri, promotor de justiça que já militou em Araraquara e Pirassununga e que hoje mora na acolhedora cidade de Campinas. Vamos com músicas enviadas pelo Dr. Cocoruri. Atendendo a Dona Maria da Penha Macuco, cartinha que está conosco há 8 anos. Se ela estiver nos ouvindo, a Dona Maria da Penha Macuco, ela naquela oportunidade nos escrevia e gostaria de ouvir com Paraguaçu dele mesmo, Casa Branca da Serra, Manezinho Araújo, Rei da Embolada. Manezinho Araújo também conosco, dele mesmo, A Mulher do Zé Bedeu, que gravação antológica. Ainda para Dona Maria da Penha Macuco, do senhor, nós vamos rodar esta gravação, que foi gravada no início do século passado. Araci Cortes, voz maviosa, Araci Cortes, em arranjo deslumbrante, defende do senhor, que era o cidadão samba e pianista, Jura. Na Casa Branca da Serra, onde eu fiz a morada inteira, entre as esbeltas palmeiras, ficaste calma e feliz. Tudo em meu peito me deste, quando eu pisei na tua terra. Depois de mim te esqueceste, quando eu deixei teu país. Nunca te vi, ó Formosa, nunca contigo falaste. Antes nunca te encontraste, a minha vida enganosa, porque não te abriu a terra, porque o céu não me punira. Quando meus olhos te viram na Casa Branca da Serra, embora tudo bendigo, esta ditosa lembrança que se me der esperança, oh, firme ainda contigo. Bendigo a casa da terra, bendigo as horas pagueiras, bendigo aquelas palmeiras, querida da minha terra. A mulher nos embeteu, perdeu a vergonha que Deus lhe deu. Perdeu a vergonha que Deus lhe deu. Perdeu a vergonha que Deus lhe deu. Vive agora se discutindo com a mulher de seu raposo as particularidades que conhece do esposo. Que assunto cabuloso, sem vergonha da mulher do Zebedeu. Perdeu a vergonha que Deus lhe deu. Perdeu a vergonha que Deus lhe deu. Perdeu a vergonha que Deus lhe deu. Ainda ontem numa roda explicou para um sujeito que o seu sinal da testa foi um beijo de mau jeito. E o que falta de respeito, sem vergonha da mulher do Zebedeu. Perdeu a vergonha que Deus lhe deu. Perdeu a vergonha que Deus lhe deu. Perdeu a vergonha que Deus lhe deu. Quando recebe visita, é que a coisa é bem pior. Fica cheia de trejeito, suspirando a João Grampó. E o marido é um bocó, sem vergonha da mulher do Zebedeu. Perdeu a vergonha que Deus lhe deu. Perdeu a vergonha que Deus lhe deu. Oi, perdeu a vergonha que Deus lhe deu. Thank you. agora também estamos contando com a mais nova emissora da Rede USP de Rádio. Conosco a partir de hoje, a Rádio USP da cidade de Ribeirão Preto. As boas-vindas a esta emissora que opera em 107,9. Um jardim, um coreto, a música e a saudade. Julinho, agora o intervalo e na volta, com gravações do início do século, hein? Do século passado, portanto. Mário Monteiro, Pixinguinha e Fernando Ecoro.